Ela, moleque, é talibã que tá cotevando a plantação de marihuana. Salve, El Patrón, cadê minha caixa de charuto? Me dá o charuto cubano, que eu tô com los hermanos, é só patrão. Dentro do Paraguai, só cultivando a plantação. Safrinha nova, uma tonelada no caminhão. E hoje a R, baby, na bandola, só na contenção. Água com gás, sem bebida, não se empolga não. Quer trampo de mil, é só bigode de fura na mão. Carga fechada, Scania carregada. Motor aposentado, pra desbaratinar os farda. Placa clonada, passou pela base, é marcha. Jetta TSI na frente e atrás o Sonata. Pente de 30, faz tempo que saiu da moda. Nós tá de 5-5-6, os moleque é foda. É marcha na borboleta e a BR é a 3-2-3. Se o mato bater no destino, a maleta vem corrigir. Se tentar bancar o esperto, vai meter a mão na carga. E o patrão descolar até sua família mata. Quem tem o entendimento já conhece o assunto. Nas ideias com o gordão é transparência no resumo. Sem pano pra ninguém, só analisando os fatos. Pisou fora da faixa, é conduzido no sumário. Fala pros meninos fortalecer quem saiu. 11 anos na tranca, agora é fogo no pavio. É só nas piroleta, bem mais mirabolante. Vida paga com vida e sangue paga com sangue. Ela planta o prumo, grana o chumbo. Sem esticar demais, com nós é pouco assunto. Ela planta o prumo, grana o chumbo. Moleque talibã que na PR passando o resumo. A planta o prumo, grana o chumbo. Demais, com nós é pouco assunto. Ela é prata ou prumo, grana ou chumbo. Moleque talibã que na PR passando resumo. Aí talibã chamou no rádio, várias toneladas do prensado. Só moleque voando de lancha, passou a fronteira, cantou cascalho. Droga e arma pra caralho, alqueiros de marihuana. Os moleque louco de chapéu, 12 na bandola mostrando quem manda. Se tentar é aquilo, é só no fio do bigode. Quantos que pagaram com a vida, os comigo, ninguém pode. Nós brinda a longa vida, Xandão, Gold Label, Bovadia. Ariba, tequila pro ar, pesado de ouro, cercado de dicas. É vida de patrão, caminhonete, fazenda e carrão. Sala plata num cantar, é chumbo, moro ladrão. Nós manda de avião, meia tonelada de coca. Só grão fino, bem vestido, o sistema nem nota. Vida do crime, o barato é louco, às vezes se paga com a vida. Então pense antes de entrar, o mundo gira, cê roda um dia. Lealdade, olho no olho, aperto de mão. Charuto cubano aceso, acima de tudo, disposição. Nós tem várias regalia, inveja, mata e polícia. Se a fatia do bolo azedar, é tranca, longe da família. Sigo no jogo empilhando dinheiro até parar o coração. Mulher, droga e poder, muito inimigo, moro irmão. Aí talibã, licença no rádio, fé em Deus, moro meu querido. Qualquer coisa, liga a nós, é só acionar os meninos. Humildade e respeito, tu chega em qualquer lugar. E quem pensar o contrário, sempre tem um pra cobrar. Ela planta ou prumo, grana ou chumbo. Sem esticar demais, com nós é pouco assunto. Ela planta ou prumo, grana ou chumbo. Talibã aqui na PR passando o resumo. A prata ou prumo, grana ou chumbo. Sem esticar demais, com nós é pouco assunto.